caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, manhãs românticas. Depois de algumas semanas de ausência, novamente aqui na vossa companhia. Como vem sendo habitual, no programa Manhãs Românticas, sempre muita, muita música, poucas palavras. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Então, desejo uma ótima manhã à escuta da Rádio Arco-Íris e do programa Manhãs Românticas. Para si que está a trabalhar, muita, muita coragem. Para si que está em casa, então, tranquilo, tranquilo aí, desse lado, ouvir a Rádio Arco-Íris. E para você que se encontra num sítio menos agradável, no hospital ou num sítio qualquer, para você, então, muita, muita coragem. Então, começámos este programa com a voz do grande Jorge Ferreira, Tristeza Aqui Não Há. Então nós vamos tentar levar um bocadinho de alegria neste mundo assim um bocadinho triste, com todas estas doenças que há neste momento. Mas nós não estamos aqui para relembrar isso, estamos aqui sim para levar alegria. Então, Marco Paulo. Até o sol lá no céu, minhas palavras ouvi. Oriente aconteceu, minha maior alegria foi dia que Deus me deu. Oriente vi Maria, sonhei com felicidade, sonhei com tudo que havia. Oh meu Deus, como foi bom o dia em que vi Maria. Tudo passou a ter cor, até a noite foi dia. Acreditei no amor no dia em que vi Maria. Tudo corri e falei, nem sei mesmo o que dizia. No dia em que vi Maria, hoje sou outra pessoa. Não sou mais o que existia, e o mundo também mudou. No dia em que vi Maria. Teu e meu, de hoje em diante, estarmos juntos tem que ser mais que uma sina. Há que pôr os nossos gritos em surdina para merecermos esta dádiva de Deus. De hoje em diante, nossas zangas devem ser águas passadas. Vamos vestir só de amor a nossa casa, repensar a nossa vida, tu e eu. Vai ter que parar este fogo cruzado. Mais que nunca temos que estar lado a lado, nem que seja por o fruto que nasceu. Porque este filho, por certo, vai querer adormecer com a certeza que ao acordar nós dois ele irá ter. Mais força de vontade, tudo o resto serão só banalidades comparado ao sorriso que ele tem. De hoje em diante, nossas causas vão deixar de estar primeiro, se interferem com a vida de um terceiro que precisa de nós dois mais que ninguém. Porque este filho, por certo, vai querer adormecer com a certeza que ao acordar nós dois ele irá ver. E nos seus olhos não quero ver a dor que já vi antes. Por isso vamos ser mais do que amantes. De hoje em diante, porque este filho, por certo, vai querer adormecer com a certeza que ao acordar nós dois ele irá ver. E os seus olhos, não quero ver a dor que já vi antes. Por isso vamos ser mais do que amantes. De hoje em diante, porque este filho, a quem te possa amar. A minha boca fria não tem alegria, nem mesmo a cantar. Na cruz da tua vida não quero mais sofrer, não quero ser vencida, nem mulher perdida. Portanto te quero. Não queiras no peito esta flor sem perfume, sem cor, que não sabe enfeitar. Não queiras as malas do amor de quem não sabe dar. Amantes, não quero, não quero. Só este me pode agradar. É belo castiço meu fado, amante sem par. Mas ele que me beija, é ele que me abraça nas noites de luar. fico a pensar na vida que passa. Me passa a vida inteira, saudade e amargor. Ao longe uma toada canta a madrugada e és tu, meu amor. Não queiras no peito esta flor sem perfume, sem cor, que não sabe enfeitar. Não queiras a esmola do amor de quem não sabe dar. Amantes, não quero, não quero, só este me pode agradar. É velho castiço meu fado, amante sem par. Então estão à escuta de Manhãs Românticas aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2. E continuamos com a boa música, e é isso mesmo que nós estamos a fazer, ouvir a boa música aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2. Bandeira ao vivo, hein? Continuamos com mais uma música deste grande artista.

sem plantas sobre a terra, amor. Acho ódio de viver. Só não nasce em mim coragem, amor, amor, amor. Coragem para te esquecer. Sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim, tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim, tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Nasce cidades famosas. Flores que não são rosas neste mundo tão imundo, amor. Nasce criança no lar, o rio e o amanhecer. Só não nasce em mim coragem, amor, amor, amor. Coragem para te esquecer. Esquecer, esquecer. E à noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim, tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. E à noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim, tão negro, é bom recordar a voz de Dino Meira. Depois de Dino Meira, outra grande voz, Maranta. Nunca pensei que tu pudesses dizer não, oh meu amor. Nunca pensei que tu me pudesses trocar por outro alguém. Hoje sou, não sou nada porque te perdi. Como posso pensar em viver a vida sem ti? Como podes tu dizer que já não me queres? Como podes tu mentir para fugir da verdade? Fiquei sozinho na hora da despedida, porque só tu tens lugar na minha vida. Quero que voltes para mim e me digas sim. Quero acreditar nesse teu amor. Espero por ti. Quero que voltes para mim, ser o passado, viver a teu lado. Eu não te quero. Nunca pensei que tu pudesses dizer não, oh meu amor. Nunca pensei que tu me pudesses trocar por outro alguém. O que hoje sou, não sou nada porque te perdi. Como posso pensar em viver a vida sem ti? Como podes tu dizer que já não me queres? Podes tu mentir para fugir da verdade? Sinto que fiquei sozinho na hora da despedida, porque só

ansia por você. Me entreguei aos seus carinhos, eu fiz todos os seus caprichos por amor. Precisa ser Depois de ouvirmos Julieta Gracieta, anúncio no jornal, agora vamos ficar com Juntos Outra Vez. E por que não? Se você tem uma música que marcou a sua vida, por que não? Ligue para aqui, para o 0238-434800, e nós tentaremos encontrar essa música e divulgá-la aqui. Então, por que não? Escolha. Só como Deus quis. Tua

a voz de quem dedilemos Conceição, nome de santa, e de um nome passamos para outro, da Conceição passamos para a Cristina. É o telefone para a Cristina de Ernesto Seduim. Meu irmão, que eu deixei tão pequenino. Eu tenho muitas saudades da mãezinha, e tu me lembras sempre, pequenina. Deixei-te de pequenina, quando nasceste te beijei. Sou eu o irmão que te guardava quando nossa mãe trabalhava, mas tão novo emigrei. Sei que não me conheces. Eras pequenina quando eu parti, mas eu tenho tantas, tantas saudades de ver. E sabes que a mamãe todos os dias me faz escutar as tuas canções. Pois a mamãe é muito nossa amiga. Vamos cantar mais uma vez os dois, está bem? Sim. Escuta, não te quero ouvir chorar. Realmente, beijinhos te quero dar. Eu tenho muitas saudades de vocês. Em breve te abraçarei outra vez. Deixei-te de pequenina, quando nasceste te beijei. Sou eu o irmão que te guardava quando nossa mãe trabalhava, mas tão novo emigrei. Querido irmão, hoje estou esperando por ti. Hoje estou ansiosa do teu rosto conhecer. Eu tenho a certeza que vais gostar de brincar comigo agora. Sim, querida, eu vou gostar de brincar contigo. Mas sabes que antes de eu partir, brinquei muito contigo, e tu sorrias no teu berço, e assim tu te ficavas dormindo. Espera, minha querida irmãzinha, deixei-te de pequenina, quando nasceste te beijei. Trabalhava, mas estou novo, emigrei. Então aqui estivemos com o telefonema para Cristina. E agora da Cristina passamos para a Nathalie com Tefabel. Tudo é triste em meu viver. Não consigo nem sonhar. Eu não queria te perder. Foi especialmente para todas as Natalis e agora para todas as Silvias. Hey! cabelo ao mar, cabelo ao vento, esse cabelo assim à solta, vamos dizer. E o Luís Manuel, ele disse que ela tem jeito de cigana com esse cabelo, ó. Já passaram um agradável momento na nossa companhia. E você pode telefonar para escolher uma música do seu gosto. E para isso, só no meu telefone. Com licença. 0238-43-48-00.

Eu quero ficar contigo. Quero que seja beijo. Só pra ela ver que eu vejo. No outro dia tive dó, porque assim que se viu só, foi para dentro chorar. Sabe? Onde é que vais? Espera.

Exatamente 11 horas e 21 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estamos com este grande sucesso, Jerusalém. E espero que seja a música do seu agrado. Vamos lá. Y lo no lo sé.

quero viver a teu lado. Estou da balada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Último sucesso de José Malhoa, Roubei-te um Beijo. Então estamos a ouvir o programa Manhãs Românticas, um programa que vai para o ar todas as terças-feiras das 9 às 12, e todas as terças-feiras, as quartas-feiras também tem um programa das 9 às 12 com o nosso amigo Vítor Portugal em Festa. À quinta-feira temos o senhor Algemiro com Vozes de Portugal no mesmo horário, e à sexta-feira temos o senhor Lourenço com Fim de Semana à Porta. Também ao sábado temos o programa da Cristina Portugal no Coração, das 9 às 12, e domingo, das 8 às 10, temos o senhor António Fortes com o Cantar do Galo, e depois temos o programa do Telefone Toca. Portanto, são algumas das emissões em português nesta vossa rádio, na Rádio Arco-Íris, sem esquecer algumas emissões também da parte da tarde. Temos que temos o programa Descoberta, a não esquecer, todas as sextas-feiras das 17 às 19, e mais alguns. Também há outros. Agora não tenho aqui assim em memória, mas há mais programas em português. Esteja sempre à escuta e você ouvirá. Agora ficamos com Vítor Rodrigues, Eu Vi a Rosa. Então, uma rosa para si. Então esta música foi especialmente para todos os ranchos folclóricos daqui da região de Orléans, sem esquecer nenhum. E continuamos com o Rei da Solidão. Quem é? É o Zé Mário. Estamos mesmo na reta final do programa Manhãs Românticas. Esta meia hora é assim um bocadinho mais mexida, hein? Todo mundo vai. vira, vira, torna a virar e bate o mesmo. Vamos lá, agora com uma pequena desgarrada de quem? Ruizinho da Pena Cova, o carpinteiro em ação. Então, para todos os carpinteiros que nos estão a ouvir, e trolhas. Aproveita, minha menina. ai, aqui estamos com o Ruizinho Pena Cova, ele, hein? Sempre em ação, com as suas desgarradas. Portanto, mas ele não leva sempre melhor, hein? Portanto, aqui estivemos com o Ruizinho do Pena Cova e agora continuamos. Continuamos com quem? Com Banda Lusa, Se a Casa Cair. E é com esta música que eu me despeço de vocês. Marque encontro para a semana próxima. Até lá, tudo que há de bom para vocês. Espero que tenham passado um agradável momento na companhia das Manhãs Românticas. Para mim, mais uma vez, foi um imenso prazer estar aqui para divulgar a música que você gosta. E também para os ouvir, porque foram muitos os telefonemas. O grande amor que eu sonhava. Também é isso que nos dá coragem para a gente vir até aqui para defender a música portuguesa e não só. Então até a semana próxima. Vou deixá-los com a RDP Internacional. E as informações, bem entendido. Quando dá para me beijar, que doçura da mulher.